Bom dia a todos, então. Que a paz de Jesus esteja com todos. Esse tema, Nova Era, me passou a fazer parte dos comentários, passou a fazer parte de um assunto tratado em diversos meios espiritualistas a partir da década de 70. Só que o Espiritismo é muito anterior a isso. E o tema Nova Era já tinha sido tratado no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo. Que deram comunicações através de votos de 1860, 1861, já anteviam uma nova era para a humanidade. Só que essa nova era que eles anteviam não é um evento extraordinário que veio ocorrer com a humanidade. Não seria algo totalmente inusitado, inesperado, que estaria acontecendo ali a partir do século XIX. Essa nova era que eles anteviam era uma próxima etapa de um longo processo que faz parte da evolução humana do planeta Terra. Todas as épocas nós podemos considerar que existiram fortes impulsos, fortes ações do mundo espiritual para fazer a humanidade progredir. E a nossa evolução espiritual, ela não se dá unicamente pelos nossos esforços. Nós dependemos essencialmente de inúmeros missionários que vem de tempos em tempos trazer essa renovação de ideias, trazer a renovação de teorias, trazer a renovação de concepções. Sem esse impulso, sem essa prioridade de conhecimento, o processo evolutivo seria muito mais longo, porque demandaria muito mais tempo na tentativa e erro até acertar. E mesmo com todo esse amparo, com toda essa assistência, o processo ainda é bastante longo quando nós pensamos no tempo que leva até a humanidade adquirir certos princípios. Se a gente for comparar a humanidade de hoje com a humanidade do seu início, aproximadamente 50 mil anos atrás, nós vamos perceber que nós temos diferenças marcantes entre os valores de hoje e os de ontem, em alguns aspectos. Enquanto que em outros, o homem não mudou muito. Ele ainda é, em muitos casos, guiado, comandado pelos seus instintos que remontam a essa época. Eu citei essa data em torno de 50 mil anos, que é a data estimada que tem para o aparecimento da nossa espécie, aqui no planeta. Agora, espiritualmente, nós estamos num processo de evolução, de aprendizagem, que é muito superior a esse período. Nós vamos ter que considerar que nós estamos em forma de vida, em forma de vida muito primitiva, e que fomos gradativamente conquistando diferentes organizações corporais, fomos evoluindo em todo um processo que aqui na Terra é estimado também pelos cientistas, e essas datas, como informações, também podem ser discutidas, mas é estimado em torno de 2 mil bilhões de anos. Então, a vida no nosso planeta, a vida material, ela existe fundamentalmente desde esse espaço. Ela surgiu ali aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Então, a gente pode considerar que a nossa evolução também está dentro desse processo de evolução da vida no planeta. Estudar a vida biológica é também estudar a nossa própria evolução. Bom, nós colocamos isso então, que a nossa evolução tem sido guiada, determinada também pela vida de muitos missionários. Em todas as épocas da humanidade, espíritos de grande valor encarnaram aqui, no meio das populações humanas, fazendo parte das suas culturas, fazendo parte dos seus discursos, mas trouxeram ideias inovadoras. Nessas mensagens que hoje servem de base para a nossa reflexão, são mensagens do primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo. Os Espíritos vão, dentro daquela linha que Kardec traçou para explicar as revelações divinas, eles vão destacar o papel de Moisés, dos profetas hebreus, como muito importante na história da humanidade, porque eles vão trazer uma concepção sobre o Deus único. A mentalidade humana estava, nesse período, e até hoje, muitas regiões assim do planeta, com a sua percepção da divindade, interpretando que essa divindade ela se manifesta de múltiplas formas. E aí surgiu o politeísmo, a crença em vários deuses. E o grande mérito missão de Moisés e os profetas que Deus vai ter é de despertar a gente manda para a concepção da unidade de Deus. E mais tarde seria reportada pela segunda grande revelação que eles apresentam nesse capítulo, que é o Cristo, que é Jesus, e posteriormente seria então também reportada pela terceira grande revelação, que é o Espiritismo. Nós temos então dentro dessa visão um papel que Moisés e os profetas traçaram muito importante. Né? E os Espíritos destacam que todo esse conjunto dessa contribuição que eles prestaram, os 10 mandamentos, eles são extremamente importantes porque eles trariam ali a síntese daquilo que mais tarde Jesus traria como revelação divina. Porque como nós vamos comparar aquilo que o Antigo Testamento traz, excluindo ali tudo que é criação humana, porque, obviamente, como sendo a tradição religiosa de um povo ainda imperfeito, de um povo que ainda estava nas fases iniciais da civilização, trazia ali, obviamente, muitos erros. Mas quando nós destacamos desses 10 princípios, né, que mitologicamente são explicados como tendo sido entregues a Moisés e Cristo nas tábuas da lei, temos sempre que encarar essa situação como uma figura metafórica. Né? Não eram placas materiais físicas nas mãos de Moisés. Provavelmente ele, como um médico extremamente inspirado, recebeu esses princípios que ele próprio transformou e trouxe esses ensinamentos para o seu povo. Esses 10 princípios todos conhecem bem, né? Traz o primeiro exaltando o quê? Traz o primeiro exaltando a necessidade do homem de colocar tudo Deus acima de todas as coisas. Colocando então ali que o homem deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Compreender que ele não poderia estar nunca submetido a coisas materiais. Deus não seria nada material e não seria subordinado, não seria comprado com nada material. Ele não teria a semelhança de nada do nosso mundo material. Esse é um grande princípio espiritualizante, porque ele vem tentar romper na mentalidade humana, ele vem tentar romper a ideia do Deus associado aos animais, como os egípcios, muitas vezes para aquela religião popular que eles criaram, eles fizeram essa associação. Eles caracterizaram Deus dos elementos da natureza, do trovão, da tempestade, coisa que era típica de outras culturas, por muitos séculos ainda continuam associados. Né? Então, Moisés me traz um grande princípio espiritualizante, dizendo que o homem deveria amar a Deus acima de todas as coisas materiais, já iniciando a mentalidade humana numa concepção de Deus que caracterizasse as coisas materiais. Só que ele não teve ele no pleno, por quê? Ele lidava com pessoas muito ainda primitivas. Com espíritos, com muitos ali, ainda eram espíritos atrasados, não estavam no seu processo evolutivo normal. Por isso que o povo hebreu vai levar ali pessoas, isso pensando nessa época de Moisés, vai levar pessoas que trazem noções grandes, que são aquelas que são capazes de assimilar esses 10 princípios e pôr em prática, mas vai também ter aqueles elementos que vão corromper essa mensagem com o passar dos séculos. Vão misturar elementos de religiões que influenciaram ali o povo hebreu na sua trajetória naquela região que hoje nós conhecemos ali como Oriente Médio. Então, ali, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um grande início do processo de esclarecimento da humanidade. Só que ali não poderia se consolidar todo o esclarecimento. A humanidade teria que passar por algum tempo de amadurecimento dessas ideias, de assimilação desses princípios superiores. E isso é um marco, né? Porque ali nós temos princípios que dizem exatamente o que não pode ser feito. Né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ali são comandos muito objetivos, muito claros, dizendo ao indivíduo que realmente ele não pode fazer. Mais tarde nós vamos ter a segunda grande revelação, Jesus esclarecendo que o homem deveria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, explicando que ali está toda a lei e todos os profetas. Ele faz uma grande síntese e ele também é um marco, porque Jesus é o primeiro que publicamente anuncia e suporta todas as consequências sem dizer que o amor deveria pautar as relações humanas. Porque até então, mesmo com todos os esforços de Moisés, dos profetas, apesar de todas as imperfeições que também caracterizaram essa fase de aprendizagem espiritual, e por conta dessas imperfeições, poderíamos ainda assimilar verdadeiramente princípios superiores. Jesus, ao trazer essa verdade, ao destacar o amor, ele vem romper com algo que os hebreus tinham assimilado na sua convivência com outros povos, principalmente o povo babilônico. Porque os hebreus haviam assimilado a ideia do olho por olho e dente por dente. Isso estava nas próprias leis dos babilônicos. O primeiro código escrito, que tem notícia de lei do povo, que é o código de Hammurabi, traz esse princípio. Se você é vítima de alguma ação, você pode revidar com aquela mesma ação que você fez contra você. Por isso que eles acabaram assimilando essa ideia: olho por olho, dente por dente. Você me fere nessa parte do seu corpo, eu tenho o direito de ferir nessa parte do seu corpo. E esse princípio, Jesus vem então romper ao dizer que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. É? E ele veio, nesse período da humanidade, romper com esse princípio. E ele é um marco porque ele é o primeiro a reconhecer que não há diferença entre as pessoas do seu ponto de vista social. Jesus trata as pessoas independente de ser autoridade ou ser popular. Independente de ser visto ou fora, ele trata as pessoas com uma igualdade. É por isso que ele é tão significativo. Muitas pessoas, em função dos erros que os cristãos cometeram em nome de Cristo, tentaram ao longo dos séculos, e principalmente a partir do século XIX, quando há uma grande liberdade de expressão que surge para a humanidade, começam a tentar caracterizar Jesus como sendo alguém especial para a humanidade superior. E hoje, quando tratam ele de estudiosos materialistas, também vão sempre tentar considerar os princípios revolucionários de uma época. Vão tentar colocá-lo com aquelas reivindicações políticas que os hebreus tinham naquele tempo. Só que Jesus, ele transcende isso, porque ele é o primeiro a viver publicamente, a sustentar, a tratar as pessoas com esses princípios de igualdade. Tudo que vem depois de inspiração, de confraternização, de igualdade, é a inspiração da mensagem cristã. Mesmo que muitos historiadores vão alegar que isso surgiu a partir do iluminismo e tudo mais, na verdade, quem assume publicamente primeiro esses princípios é Jesus. Não que não existisse no ser humano nessa época essa propensão a enxergar o próximo como próximo, enxergar os outros como portadores de direitos naturais. Só que o primitivismo, a imperfeição, levava, muitas vezes, o homem a obscurecer essa ideia de que todos são iguais do ponto de vista natural, e que nessa sociedade todos eram iguais. As pessoas não assumiam publicamente isso. As pessoas tinham medo de perder seu status, sua posição social, tinham medo de comprometer. Por isso que muitas vezes esses princípios nós vamos até encontrar em culturas antigas, em textos antigos, mas ele é sempre o quê? Tratado de maneira velada. Jesus não, Jesus diz diante de autoridades religiosas e políticas e militares, ele diz aquilo que não podia ser dito na época, que diz igualdade entre as pessoas. E perante as leis divinas, que diz igualdade entre todos, entre os servos e os senhores. Então, ele é um grande marco por isso. É alguém que sustenta publicamente isso. E nós estamos pensando agora só em um aspecto assim, eminentemente histórico e material. Obviamente que Jesus tem uma importância cultural extraordinária. Afinal de contas, ele é o grande construtor desse planeta. Daí que veio tantas interpretações equivocadas associando a Deus, como se fosse um grande ser. Né? Mas Jesus é o grande espírito que planejou e orientou a evolução desse planeta desde o seu início, desde o seu início material, físico, os componentes que formou o sistema solar e vem conduzindo a nossa evolução. Tudo aquilo que hoje a humanidade sabe basicamente muito pouco sobre as leis físicas, químicas, sobre o processo de evolução biológica, apesar de todos os conflitos que temos, tudo isso é um conhecimento superficial daquilo que Jesus tem na sua totalidade. Então ele é um ser que nós sempre temos que tratar com extraordinária referência mas ao mesmo tempo muito próximo da nossa evolução, porque tudo que nós conquistamos evolutivamente depende do empenho do futuro. E naturalmente de todos aqueles que contribuíram com ele nessa longa trajetória da evolução humana. Então, às vezes a gente vê as pessoas se referindo a Jesus até de maneira desrespeitosa ou até de maneira inconsequente, né? Usam o seu nome de maneira muitas vezes de maneira leviana, mas o fato é que não seja extraordinário. E ele trouxe para a humanidade tanta inovação, que até hoje nós não conseguimos ainda compreender a sua mensagem, não conseguimos ainda assimilar. Por isso que Jesus Cristo, assim, terminado no século XIX, todo aquele processo de manifestações físicas, para tentar chamar a atenção daquela ciência materialista que estava iniciando ali a sua construção naquele tempo, em que os espíritos se empenham intensamente em produzir fenômenos notáveis, que mais tarde praticamente se extinguem. Porque assim que eles chamam a atenção das massas, que eles despertam ali a atenção do homem para a realidade espiritual, eles passam por uma nova etapa. E aí sim é essa nova era que eles se referem na sua mensagem, que nós estamos em base de hoje, é que eles iniciam uma etapa de começar a mostrar a relação entre tudo aquilo que eles tinham então produzido de eventos notáveis, extraordinários, e começar a mostrar que aquilo na verdade era só um início. Era acertar o homem para a sua essência espiritual, que havia sido então essa consciência adormecida pelas religiões que não cumpriram o seu papel e pela ciência que adotou uma postura estritamente materialista, a partir do século XIX, eles vão então ali iniciar uma fase de trazer esclarecimento sobre as consequências do fato de sabermos que somos seres espirituais. É quando eles passam dos fenômenos notáveis, dos fenômenos visíveis, para a parte moralizante, trazendo não mais manifestações físicas, mas manifestações inteligentes com o objetivo de esclarecer a humanidade. Então, essa nova era que os espíritos se referem nessa mensagem, ou era uma nova era extraordinária, um evento espetacular, mas seria um processo de continuidade. Seria uma nova etapa de um longo processo que já vinha desenrolando na história da humanidade já há alguns milênios. E eles ainda continuam nesse processo. Eles ainda estão empenhados nesse processo dessa implantação da nova era. Nova era do Espiritismo, nós temos então, já desde o século XIX proclamado, não é bem a nova era espetacular que algumas pessoas acreditam. Né? Seres extraterrestres trazendo de maneira chocante ensinamentos para a humanidade, de transformações catastróficas que vai renovar completamente o globo, instantaneamente. Não é bem essa nova era. Né? Nova era que nós temos do Espiritismo é a parte desse longo processo que entrou na sua nova fase. Hoje, nós temos provas evidentes, provas conclusivas sobre a realidade espiritual. Jesus havia dado essa prova. Ele aparecendo fisicamente, né? Ou melhor, espiritualmente, para os discípulos. Ele vem fisicamente, tem um corpo físico, renasce como todas as pessoas renascem, e depois da sua morte, ele se apresenta espiritualmente. Ele se mostra ali como espírito. Em muitas ocasiões antes de morrer, Jesus tinha dito que todos que fossem seguidores, todos aqueles que compreendessem os seus ensinamentos, poderiam fazer coisas como ele fazia. Está inclusive a nossa condição espiritual, que diz para essa palavra. Jesus também é o primeiro a se manifestar espiritualmente de maneira visível, de maneira incisiva, decisiva, para que ninguém tivesse visto. Ele se manifesta primeiro para os discípulos, depois ele se manifesta para centenas de pessoas. Porque não foram só os discípulos que viram Jesus ali no seu corpo espiritual. Outras pessoas o viram também. Né? Os clientes da Galileia são essas pessoas que mais tarde levariam com a sua convicção, com a sua firmeza na fé, levariam essa convicção a outras pessoas. E no começo do cristianismo, as manifestações espirituais eram fatos evidentes. Só que, por uma acomodação, por interesses políticos, que nós não vamos entrar em detalhes agora para não entendermos muito, a mensagem cristã acabou sendo sufocada antes ela acabou sendo moldada, modificada, e o que nós passamos a ter não foi exatamente a mensagem de Cristo e dos seus iniciadores ali, do seu apostolado, daqueles que o acompanhariam. Nós obtivemos essa mensagem durante aproximadamente 19 séculos. Nós voltamos a ter essa mensagem cristã, mostrando a realidade espiritual do homem, como ser que vive em duas dimensões do corpo e volume, né? Nós passamos a ter com as comunicações intensivas e ofensivas do Espírito do século XIX, com muito futuro, despertar a humanidade, já que durante um longo período de trevas a humanidade passou pelo sofrimento, por um processo de aprendizagem, porque o sofrimento também traz a aprendizagem, tinha chegado o momento de despertar ali a nova compreensão sobre a nossa realidade. É como se o Espírito se manifesta no céu intensamente e inaugura essa nova era que vivemos lá. Só que assim como ocorreu com a mensagem cristã, que acabou sendo sufocada por outros interesses, acabou sendo suplantada, toda aquela construção inicial que o Espírito realizou, de trazer ali bases sólidas para a convicção, acabou sendo obscurecida por exigências estabelecidas. Porque os espíritos, como seres inteligentes, eles se predispuseram inicialmente a dar as primeiras demonstrações, as primeiras comprovações. E quem estuda essa parte do espiritismo, a parte histórica das demonstrações que eles fizeram, percebe que eles tiveram muito boa vontade de se envolver aos investigadores fenômenos, aos homens encarnados de influência da época. Eles fizeram fenômenos e eram solicitados e nos atendiam. Só que passou-se desse período e o que acontecia? Só queriam mais e mais fenômenos, só queriam mais e mais demonstrações. E muitos médiuns se tornaram objetos de estudo desses pesquisadores lá do século XIX. Muitas vezes eles eram submetidos até um sofrimento psicológico, sendo exigidos continuamente a produção de fenômenos para que se pudesse controlar. Até aqueles que muitas vezes tinham sido convocados para denunciar os fenômenos como causa, como foi o caso de Jesus, acabaram, ao término do tempo de pesquisa deles com os fenômenos espirituais, acabaram convencidos de que ali eram fenômenos autênticos que não existiam causa. Só que nessa época já existia uma mentalidade, e é até explicável porque isso ocorreu, uma mentalidade na comunidade científica nascente ali, de que tudo só poderia ser explicado por leis materiais, que nada que envolvesse qualquer relação com crença poderia entrar no rol de explicações de fenômenos naturais. Então é onde eles passam a rejeitar sistematicamente. Por isso que os espíritos pararam de produzir esses fenômenos tão intensos. Passaram a produzir depois, de maneira esporádica, em função de algumas necessidades de alguns grupos, mas não da maneira ofensiva como fizeram. Por quê? Porque não houve uma predisposição naquele tempo de uma aceitação sincera das evidências. O que havia era uma tentativa contínua de desmentir. Fruto do quê? Fruto de uma certa rebeldia que os cientistas adquiriram naquela época em função de tantos séculos de opressão e de perseguição das religiões dominantes. E sempre o quê? Feriram, machucaram e até assassinaram aqueles que traziam explicações diferentes. Então surgiu naquele período um novo paradigma da humanidade que até hoje nós não conseguimos ainda romper, que é a concepção de só podemos explicar as coisas do ponto de vista material. Só podemos explicar se a gente puder medir, pesar, se a gente puder determinar a composição química. Tudo que foge disso, a ciência rejeita, né? Ela vai sempre colocar que é subjetiva aquela prova da psicografia, ela vai tentar explicar que o morto não pode contar porque não há vida depois da morte. Por quê? Porque como não consegue nem pesar, nem medir, nem determinar a composição química do espírito, então isso não existe. Só que é uma realidade. Quem estudou as publicações inteligentes, a psicografia, tem provas evidentes da mortalidade. E é interessante que mais tarde até aqueles que supostamente defendem da religião tentaram descaracterizar e tentaram ocultar o valor dessas comprovações, atribuindo a telepatia ou a notificações toda essa comunicação que nós recebemos. Então, fato é que essa nova era ainda não se implantou, ela ainda não está, como muitas vezes nós vemos as comunicações que estão indo para nós, ela ainda não está visível hoje para a humanidade, não é um fato tão assim evidente. Por quê? Porque assim como fizeram com a mensagem que Moisés trouxe, rejeitando, desculpando, também fizeram com a mensagem de Cristo, rejeitando, e quando não podem vencê-la, desculpam. E fizeram isso também com as concepções espirituais. Não podiam vencê-las, então elas estavam sendo desautorizadas, elas tinham que ser colocadas em contato. Então é por isso que essa nova era, que os bispos daquele século XIX falavam com tanta empolgação, ela ainda a gente não percebe. Mas ela está em curso. Por quê? A humanidade ela vem percebendo gradativamente, lentamente, ela vem percebendo que as opções que ela fez pela materialidade, pela concepção apenas do ganho e do lucro, essas concepções ela não traz bem-estar para a humanidade. Essas noções que nós temos hoje, de que tudo só tem um valor pelo seu valor material, é ela que tem gerado todos os problemas que nós observamos. Né? Hoje, quando você analisa os resultados da ação dos países europeus, em continentes como a África, como ocorreu na Ásia, quando a gente percebe todas as intervenções que eles fizeram, a tentativa de explorar suas colônias, mesmo aqui nas Américas, o que produziu? Produziu uma legião aí de povos, um número imenso de pessoas sofredoras em consequência dessas noções que eles tinham de exploração, de obtenção cada vez mais do mundo. O que é isso se não o império do materialismo nas relações humanas? Hoje, esse problema econômico mundial que se atribui, o que foi isso se não a especulação, o que é isso se não o descontrole dessa coisa tão importante que é a economia? E que muitos, com certeza, lucraram com esse problema todo que hoje reflete sobre todos os países. Alguém realmente lucrou com o seu dinheiro de anos para aparecer no país. Né? Então, alguém saiu ganhando tudo isso. Mas o que é isso que gera sofrimento e dor, se não uma visão sempre materialista e imediatista da vida? O que é isso, se não tudo isso que vem sendo trabalhado por esses funcionários ao longo do tempo, para tentar mostrar para o homem que ele precisa desapegar das coisas materiais? Então, todos esses problemas hoje que nós temos no mundo, é porque o homem vem sempre relutando em aceitar uma realidade maior para sua vida. Ele vem relutando sempre, e sempre querendo desapegar só as coisas materiais. É isso o grande gerador do sofrimento e da dificuldade humana. Porque o dia que o homem se convencer realmente das leis divinas, o dia que ele se convencer realmente da sua realidade espiritual, ele não precisa se preocupar com as coisas materiais, porque elas são brinquedos diante de tudo aquilo que ele pode tomar posse do dia. Quando o homem então adquirir essa consciência, nós não teremos desequilíbrios financeiros, econômicos no mundo, não teremos miséria, não teremos doença. Só que esse processo nunca vai se dar instantaneamente. Nem espíritos extremamente capazes diante das leis divinas podem mudar algo que faz parte da lei, que é a evolução que cada um tem que realizar. Jesus, com todo o seu poder, ele não pode mudar a consciência de uma pessoa. Ele pode despertar, ele pode alertar, ele pode chamar através de um convencimento amoroso, mas as nossas consciências não são modificadas. Porque isso é um atributo da lei divina, de que cada um deve ser responsável pelos seus atos, cada um deve aprender pela sua experiência. Porque é só assim que as conquistas reais passam a ser adquiridas. É só assim que realmente a humanidade vai ser um dia aquela humanidade que Jesus caracterizou como o reino do céu. Porque ele já conhecia a sociedade que existe em outros globos, em outros mundos, em que há essa organização perfeita. O sonho que a humanidade tanto teve, e às vezes até criou ações desequilibradas na tentativa de ter uma sociedade bem organizada, bem controlada, bem regida e de indivíduos felizes, isso não é um sonho próprio. Isso é a inspiração de outros seres que já conquistaram essas organizações. Que hoje se entregam a outras conquistas que estão muito além da nossa capacidade de compreender. Porque as questões básicas da sua vivência comum, eles já conseguiram superar. Coisa que hoje a humanidade planetária ainda não conseguiu. Mas todo esse processo nós estamos vivendo, esse processo de aprendizagem. toda essa tentativa de nos tornarmos criaturas capazes de compreender essa coisa divina extraordinária e de vivermos harmoniosamente, pacificamente e vivermos plenamente em estado de tranquilidade, de alegria permanente, tudo isso é a realização que nós estamos fazendo nesse dia. Todas as nossas lutas, todos os nossos sabores, todos esses encontros que nós vamos tendo na vida, são as lições preciosas que vamos recebendo com o intuito de nos transformarmos, de nos modificarmos, de nos tornarmos criaturas capazes de viver harmoniosamente uns com os outros e assim adquirir esse estado tão sonhado, tão desejado. Por isso que nós não podemos rejeitar as lutas no mundo que nós vivemos hoje. Por isso nós não podemos pensar que vai ser fugindo dos nossos compromissos, daquelas nossas obrigações, é que nós vamos conseguir encontrar a paz em si. Porque nós só encontraremos se nós atendermos essas necessidades todas. Se realmente enfrentarmos essas lutas diárias com bom ânimo, com sentimentos fraternos em relação às pessoas. Não conseguimos amar aquele que nos causa aborrecimento, vamos pelo menos enxergá-lo como um doente, como alguém necessitado da alma. Porque é aí que nós estaremos, cada um dentro do seu pequeno campo de ação, mas certamente cada um contribuindo de maneira eficiente para essa grande obra de renovação do mundo. Nós não vivemos em sociedade toda, nós não vivemos em comunidade porque é um mero acaso, uma mera eventualidade. Faz parte dos propósitos divinos, faz parte da lei divina esse processo de aprendizagem. Na verdade, essa vivência comum que nós temos no mundo é como as pedras pontiagudas que estão dentro de um saco, em que no mover contínuo dessas pedras, uma aplicando a outra, nós vamos produzindo polimento que torna todas elas depois brilhantes e arredondadas. É esse uma figura adequada para explicar por que vivemos em sociedade. É no choque, no contato entre as diferenças que nós temos, entre as imperfeições que nós temos, é que nós vamos nos burilando, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos polindo o nosso ser para irradiar essa luz que todos são capazes de produzir. Por isso que não devemos amaldiçoar as lutas, não devemos desejar fugir dos nós das nossas lutas. Na verdade, nós devemos desejar superar, transformar as relações gentis que nós temos, nós devemos desejar ultrapassar os nossos obstáculos, não desviar em si. Nós devemos desejar aprimorar aquilo que nós somos, porque é aí que nós estamos contribuindo para a evolução da humanidade. O trabalho dos grandes missionários é sempre bem realizado. Eles podem ter uma ou outra dificuldade na transmissão dessa mensagem, mas a mensagem que é necessária para uma época, ela sempre chega. Nós temos já orientações para a nossa evolução, muitas orientações. Nós não precisaríamos ler qualquer livro novo que fosse publicado sobre a evolução espiritual, porque as bases já estão aceitadas. Mas muitas vezes a gente precisa de novos chamamentos, né? Por isso que a espiritualidade continua mandando novas mensagens. Mas quando você analisa, você percebe tudo igual que foi dito. Por quê? E tem gente até que lamenta isso, fala, estou cansado desse discurso. Mas quem está cansado é porque ainda não aplicou, né? É porque ainda não vivenciou esses ensinamentos. Porque o dia de vivenciar se transforma, se modifica, e aí está cumprindo o seu papel nessa grande marcha de evolução, nessa grande realização que a espiritualidade tem fazendo no planeta. Porque aí nós vamos tendo a realização individual, que é essencial para a renovação do mundo. Não pense que teremos um mundo melhor enquanto nós somos melhorados. Não pense que virá nada extraordinário para mudar o mundo enquanto nós não nos mudarmos. Porque o mundo poderá se tornar algo extraordinário, lindo, maravilhoso. Mas se você não se modificou, você não terá olhos para ver esse mundo hoje. Seus olhos serão ainda os olhos do pessimista, do derrotado, daquele que se sente ainda fracassado. Por isso que é necessário sempre, e o Espírito sempre nos chama a atenção nisso, da nossa renovação espiritual. Porque é ela que vai nos perceber o quanto o nosso mundo já pensou e o quanto nós podemos contribuir ainda nesse mundo que nós praticamos. Nós vamos encerrar aqui, depois a gente pode continuar a gente desejar fazer o comentário, e que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ajude a virar esses princípios. Que a gente possa, a partir de agora, viver dentro já dessa nova vida. Obrigado.